A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos concluir o livro de Esther, mais um capítulo, capítulo 9, na verdade o capítulo 10 também, porque tem três versículos apenas, também, e faz parte da sequência do livro no capítulo 9. Então hoje vamos falar sobre Esther 9 e 10. Esther 9 e 10, para você conferir na sua Bíblia e se alegrar por aquilo que aconteceu com os judeus naquele momento, e depois pensar na igreja, porque a igreja da sequência aquilo que estava para ser feito pelo povo de Israel, promessa feita a Abraão, mas eles praticamente não estabeleceram aquilo que o Senhor queria, que era, que é ainda, que todas as famílias da terra pudessem conhecê-lo. Então, é importante que nós entendamos para que nós também não fiquemos fechados em nós mesmos, mas sejamos agentes de uma vida abundante e de uma vida eterna para as pessoas. Capítulo 9 e capítulo 10. Só para concluir o livro e também concluir o relatório, eu volto a falar de relatório, provavelmente daqui a 2 meses, não um mês, mas 2 meses, porque vem aí o livro de Jó, espetacular, é o livro. Claro que você sabe que nós usamos um rodapé, temos alguma palavra pastoral, então vem aí o livro de Jó. E vem também o livro de Mateus. Peço a vocês oração pela pastora para que cesse as dores de cabeça. Não sabemos se tem origem na trombose ou se é uma questão de vista, um acerto nos graus do óculos, mas ela tem tido muita dor de cabeça. Nós já queríamos fazer o revezamento em Esther e Mateus. Agora é certo que vamos fazer Jó e pelo menos alguns capítulos de Mateus. E com isso vão aí 2 meses, o mês de fevereiro e março, 2 meses e meio, né? Fevereiro e março, até o fim de março, queremos acabar, concluir esses dois livros. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. A leitura da palavra é melhor do que os rodapés das Bíblias, é a palavra santa, sagrada, que o Senhor nos deixou, e melhor do que um comentário pastoral, seja quem for o pastor, o melhor pastor que você ouviu falar no mundo, agora e no passado, não pode ser comparado com a palavra. A palavra do Senhor fala por si. Jesus mesmo é a palavra de Deus. Então, eu peço que vocês estejam atentos à leitura, porque a palavra vai falar ao seu coração. Irmãos, eu também já relatei relatório aí dos nossos meios de comunicação até agora, e nos alegramos muito, porque no Metanoia, se não assistiu, assista, Metanoia, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura, você vai encontrar ali de 13 a 15 ministrações no YouTube e nós tivemos o maior crescimento proporcional no YouTube pelo Metanoia. Agradeço ao irmão Freitas e Marileia que nos incentivaram nesse trabalho. Também Ana Paula e Márcio que nos ajudaram nesse trabalho. O WhatsApp, agradecemos a missionária Vivian Lopes, e esse trabalho tem contribuído para o avanço nas nações e vai se tornando um devocionário da Bíblia inteira. Claro que tem ali um testemunho, tem ali uma ministração sobre liderança, mas se você não conhece, é um instrumento tremendo para a glória do Senhor. Blog Logos, tudo junto, blog Logos, põe o numeral 7. Você não escreve 7, você põe o numeral. Blog Logos 7.blogspot.com. Blog Logos 7.blogspot.com. Comunique isso ao máximo de pessoas para que nós alcancemos mais vidas. Metanoia, eu já dei endereço, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura, o blog Logos 7.blogspot.com. E também o WhatsApp direto. É só você passar o número desse telefone. Eu espero mesmo que você, se cada um transmitir o número desse telefone e a pessoa se inscrever, é um meio de comunicação. Escrever porque é legal saber que há pessoas ouvindo e nós vamos divulgando para elas. Mas se não quiser se inscrever, só telefone, porque você será contemplado por essa palavra. Então temos o YouTube, o telefone, Santidade Bíblica é o telefone com esse número, e YouTube, o telefone e o blog. Com todos esses instrumentos, esses três instrumentos, nós alcançamos até o dia 7 de janeiro, completando 6 anos e um mês e meio, né, praticamente, dia 7, nós alcançamos, 517.228 acessos ou visualizações. Irmão, ore por esse trabalho. Nós estamos alcançando muitas vidas. Ore por esse trabalho. Eu vinha dizendo, tivemos o ingresso de igrejas, várias igrejas. Então, ore por esse trabalho. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Divulgue o trabalho. E peço que você ande segundo a palavra e contribua. Peço por gentileza que você contribua com esse trabalho, na verdade, nas nossas vidas, porque nós precisamos nos alimentar, precisamos tomar remédio, e se tivermos mantenedores fixos, fiéis, com o valor que a pessoa estabelecer, Mas se pudesse ser acima de 50, R$ 100, isso vai constituindo a nossa provisão. E eu peço, então, por gentileza, que você deposite. O Pix é 247-190-1541. Repito, 247-190-1541. Pastor, por que o senhor está falando 16, se a gente costuma falar 16? É porque nós temos muitos países. Muitos países. Temos 10% do mundo, né? Então, 20 países aí estão sendo contemplados e já aderiram. Provavelmente brasileiros que moram nesses lugares ou gente de língua portuguesa ou pessoas de língua hispânica que conseguem compreender bem. Então, por isso eu uso 6. Falo pela última vez, 247-190-158-16. Você pode ligar para nós e falar: eu vou ser um mantenedor fiel. Ainda estou esperando. Temos feito esse chamado e essa semana ainda não tive. E ao longo dos meses, esses 6 anos, tem sido raro. Mas eu quero pedir, por gentileza, a sua fidelidade para com a obra do Senhor. Você vai investir numa obra frutífera e vai fazer como no Antigo Testamento era feito com os levitas, no Novo Testamento Jesus e os discípulos sempre recebiam um convite para se alimentar na casa de alguém. E Jesus também mandou pegar uma moeda para pagar o imposto na boca do peixe. E o Senhor providenciava. E depois, na igreja primitiva do primeiro século, fundamentalmente, eles recebiam ofertas. Então, peço que você se inscreva. Eu quero falar não só de 4 mantenedores, mas quero falar de 10 e 14, como já tivemos, ou 20. Ou 30, ou seja, ampliando também nossa provisão para que não haja falta de nada. Tá bem? Por isso eu demorei um pouco mais. Hoje é o último dia do relatório, só daqui a 2 meses, mas é importante dar um retorno àqueles que estão orando, àqueles que estão divulgando e aqueles que estão ofertando. Divulgue muito e levante mantenedores para essa obra. Eu abro então o capítulo 9 e 10, abertura devocional, com um texto que o pastor Paulo Bueno de Camargo nos mandou lá do Paraná. Ele tem mandado textos de Oséias, Oséias 2, 8 a 13. Reconhecendo a fonte da vida. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades, devastarei a sua vide e a sua figueira. De que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhes queimou o incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Neste trecho de Oséias, Deus expõe a trágica amnésia espiritual de Israel, a nação outrora herdeira da promessa abraâmica, passou a atribuir suas colheitas e riquezas a ídolos falsos, usando as próprias dádivas divinas para adorar a Baal, o Senhor zeloso por sua glória e pelo propósito de seu povo, anuncia o juízo, a retirada dos recursos para que Israel perceba que sem ele resta apenas a nudez e a desolação. Hoje, como igreja, somos as sentinelas do reino. Frequentemente, corremos o risco de desviar o coração para os ídolos da modernidade, o sucesso, o consumo e o egoísmo, engendrados nas malícias desse mundo. Deus observa se honramos a fonte ou se usamos suas bênçãos para alimentar vaidades mundanas. Que nossa devoção seja sincera, reconhecendo que cada provisão é um meio para cumprirmos nossa missão eterna. Isso é uma palavra para a igreja. Você tem acreditado provisão de Deus a seu próprio esforço e às circunstâncias desse mundo? A nossa oração, que minha vida não seja um bosque devastado, mas um jardim que floresce para a tua glória. Amém. E a nossa doação, identifique hoje uma bênção que você recebeu recentemente, financeira, profissional ou familiar, e faça uma oferta voluntária ou um gesto de serviço ao próximo, declarando, Senhor, isso veio de ti e retorna para o teu reino. O autor é A.C. Barro. Aleluia. Louvado seja Deus, que nós sejamos fiéis. Como eu vinha falando, fiéis na oração, fiéis na divulgação de trabalhos que são de acordo com a vontade do Senhor e sejamos contribuintes do Senhor e para a glória do Senhor. Agora, vamos ler Ester 9, concluindo que é a vingança dos judeus e a festa do Purim. E três versículos do que é Ester 10. O texto diz assim, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele dia os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo, aconteceu muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento. E ninguém conseguia lhes Ninguém conseguia, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. Ninguém conseguia resistir-lhes. Voltando, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentavam em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no Palácio Real. A sua fama se espalhou por todas as províncias. Aleluia! E ele foi tratado, foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os, aniquilando-os, e fizeram o que desejaram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital de Susã. Também mataram Passandata, Dalfon e Aspata, Forata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, o grande inimigo dos judeus. Mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total na cidadela de Susã foi relatado ao rei, que informou a rainha Esther. Os judeus mataram e liquidaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na capital Susã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me, ele te será concedido. Então lhe declarou Esther: se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam expostos a toda a gente pendurados na forca. O rei aquiesceu e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Susã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Susã, todavia não tocaram em seus bens. Irmãos, eu quero fazer um primeiro comentário, um parêntese importante. Quando é o Senhor que autoriza uma ação ou uma reação dos judeus a uma determinada situação, por exemplo, a saída do Egito, as pragas do Egito, está no YouTube, numa das pregações da pastora, quando o Senhor autoriza, isso é um sinal, isso é uma simbologia, isso é um preâmbulo, um sinal do que vai acontecer no dia do juízo final, quando não haverá alternativa. E aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, quer seja no Antigo Testamento pela nação de Israel e no Novo Testamento pela igreja, todos aqueles que se levantaram e desejaram roubar, matar e destruir, eles serão condenados à morte. Eles serão condenados ao castigo do Senhor, à morte eterna. Ao invés de vida abundante e vida eterna, eles terão o castigo do Senhor e o castigo eterno. Não sabemos exatamente como isso será, e a nossa característica teológica é não ficar especulando, mas não é especulativa nossa visão, mas nós sabemos que se dará E o que acontece no Antigo Testamento é uma antevisão do que acontecerá no juízo final. Fecho parêntese. A instituição da festa do Purim. Então, no primeiro momento, como se deu basicamente aquilo que vai acontecer com a família de Ramã e dos seus descendentes. Agora, a própria instituição da festa do Purim. Entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos e exterminaram 75 mil homens dos que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens de seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Os judeus da capital de Susã, contudo, tinham se reunido no 13º, no 14º dias e no 15º descansaram e dele fizeram um dia memorável de banquetes e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoraram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns aos outros. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes em todo o reino. E ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Porquanto, nesses dias, os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto, num dia de festa, escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca, de saudações, de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração conforme Mardoqueu lhes havia prescrito, pois Ramã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los, e para tanto havia lançado pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando esses sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei, por intermédio de Esther, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Amã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso, olha só o juízo de Deus, né? Por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim. Tinha o Pur, que é sorte, e passou a chamar-se de Purim, por causa da expressão Pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que de fato havia acontecido em todo o reino. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que ele e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de celebrar anualmente esses dois dias memoráveis exatamente na forma estabelecida, descrita na carta, em suas datas certas. Esses dois dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados, jamais entre os judeus e os seus descendentes. Os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então a rainha Hadassah Bat Avihail, ou Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, ou Mardoqueu, escreveram com toda autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira acerca da celebração do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero, Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade. É o que está à nossa disposição. E confirmando que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther haviam estabelecido e decretado para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, lamentação e preparação. A ordem expressa da rainha Esther confirmou todos os regulamentos para a correta observação dos Purim, e todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos. É simplesmente impossível não associar a festa do Purim com Jesus. Jesus morto, primeiro dia, Jesus em silêncio no segundo dia, no Shabat, e Jesus na ressurreição no terceiro dia. E aí, lembrando do livro de Esther, com o número 3, que é a virada da sorte, assim como no Purim, houve uma virada da sorte, ou seja, todos que estavam condenados à morte, em Jesus passam a ser proclamados, justificados e passam a desfrutar da bênção do Senhor. Por uma graça preveniente, por uma graça justificadora, por uma graça salvadora, que alguns põem junto com justificador e salvadora, mas eu prefiro didaticamente colocar graça justificadora, graça salvadora, graça santificadora, tudo no número 3, e dois dias para a festa. Ué, mas a ressurreição de Jesus teve dois dias? Teve. No primeiro dia, quando na cruz Jesus morreu, ele garantiu para nós a salvação e a justificação. Ele levou sobre si todo o nosso pecado e toda a nossa sorte mudou a partir de Jesus. E na ressurreição, segundo dia, essa festa se consolidou. Agora os que estão em Cristo ressurgem da morte e passam a viver. Ressurgem do pecado e passam a ser chamados de justificados. Resulta do fato de que não estávamos salvos, mas agora, por causa do pecado original, por causa do pecado do ser humano, mas agora em Cristo Jesus somos salvos. E mais do que isso, em Jesus somos santificados. E mais do que isso, somos preparados pela graça para o dia eterno, para o tempo eterno, para o momento posterior ao juízo final. É impossível não associar o livro de Ester com a obra de Cristo, ainda que não haja aqui o nome do Messias, como em Isaías e outros textos, mas a presença de Deus está aqui, você viu, no livro inteiro de Ester. Quem não viu, está lá no blog, pode ver, você pode ver na sua Bíblia a importância do número 3 como virada da sorte, e não há virada maior da sorte do que a obra de Cristo Jesus. Tudo que estava perdido pode ser salvo. Tudo que estava perdido pode ser salvo em Cristo Jesus. E também é impossível que nós não percebamos que o calendário para esses momentos de celebração sejam a data do calendário aqui estabelecido. É impossível. 14º dia e no 15º dia de Adar, mês de Adar, como um dia de banquete, honra e júbilo, distribuição de alimento aos pobres, no mês aí de fevereiro, março, é a grande oportunidade para nós entendermos também mais sobre a ressurreição de Jesus. Não é um texto direto sobre a obra do Cordeiro Pascal, ele não é direto, mas implicitamente, objetivamente, no implícito, o que está implícito, está dentro. De modo objetivo, é impossível negar a obra pascal, a obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por uma obra de redenção e de virada da história. Irmãos, depois das muitas lutas e da vitória sobre os seus inimigos persas, com o cumprimento da missão inacabada de apagar o nome dos amalequitas da história em relação ao texto de Êxodo 17, Deuteronômio 25, os judeus fizeram uma grande festa e descansaram com um dia de ação de graças pela maravilhosa libertação. É a teologia da libertação efetiva. Por causa dos 2 dias de lutas que especialmente os judeus da capital enfrentaram, foi resolvido que nos anos futuros as datas de 13 a 15 do mês de Adar seriam celebradas. A festa do Purim, precedida por um jejum, ainda se observa na noite que inicia no dia 14 de Adar, data que foi alterada devido ao nosso calendário diferente. Mas na manhã seguinte, todo o livro de Esther deveria ser lido em hebraico ou grego, ou na língua melhor compreendida pela congregação ouvinte. Atualmente é a festa de caráter mais social entre os judeus, porque é impossível negar isso. Com a libertação dos judeus e com a compreensão do que foi feito, com a ajuda a todas as pessoas e também aos mais pobres, é impossível que eles não celebrem com um caráter mais social. Sem, contudo, deixar de lado a celebração da soberania de Yahvé. Talvez esse tenha sido um erro da teologia latino-americana, que deixou um pouco de lado a celebração da soberania de Deus e ficou muito atenta à questão da ajuda aos pobres e tudo mais. E isso esvazia o conteúdo da festa, ou seja, da tarefa da igreja, e isso vai esvaziando a igreja. Nós precisamos celebrar a soberania de Yahvé. E aí sim, celebrando essa soberania, nós vamos ajudar todos, salvando o seu povo. Cada festa religiosa israelita tem por princípio comemorar um ato de Deus realizado no passado histórico de Israel, atitude que demonstra seu amor perene e imutável. Louvado seja Deus. Concluindo, versículo 30, Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus. Versículo 31, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade. O 31, confirmando que os dias do Purim deviam ser comemorados nas datas exatas que Mardoqueu e Rainha Esther estabeleceram por decreto e para todos os judeus e para os seus descendentes de geração em geração, e a ordem expressa da Rainha Esther, confirmando os regulamentos para a correta observação do Purim, e todas essas instruções foram escritas em um livro de registro. Capítulo 10, três versículos apenas, irmãos, e eu concluo o livro de Esther. Passados estes acontecimentos, o rei Assuero, ou Xerxes, impôs tributos a todos, a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de majestade, segurança e poder, bem como o relato completo da grandeza com que honrou e exaltou Mardoqueu, estão registrados no livro de Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império. Veja, eu repito, Esther vira a esposa de Xerxes. Esther vira a esposa dele. E agora o segundo no império é Mardoqueu. Era um homem notável, ilustre, de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem do seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos de seu tempo. Olha aí, justiça é uma bandeira que nós temos que levantar, mas sem jogar a bandeira da soberania fora. Concluo agora dizendo o seguinte: aqui temos mais um caso de fonte secular, usada pelos escritores bíblicos para coletar informações e registros históricos. Mardoqueu, ou Mordecai, tinha enfim sido promovido à posição que Amã ostentava. Os apontamentos históricos revelam que no ano 465 a.C., veja, estamos próximo do tempo do silêncio, de 400 até a vinda de Jesus. Por volta de 465, aquela posição, segundo, depois do rei Assuero, pertencia a Artabano, que naquele ano assassinou o próprio rei Xerxes, ou Assuero. Considerando que os acontecimentos narrados nesses capítulos pertencem ao ano 474, então é bem possível que entre 474 e 465, tanto Esté como Mardoqueu já estivessem mortos ou caídos no poder. Porquanto, naquele intervalo, Vasti recuperou sua posição real, apesar dos esforços dos nobres para evitar tal retorno da rainha perversa. Na possibilidade de Esther ter caído de poder, podemos salientar a expressão: quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Mardoqueu disse para ela. Ou seja, que Deus tem um propósito definido para cada situação em nossas vidas. Nada pega Deus de surpresa. É a sua soberania que nos encoraja e nos mantém esperançosos, como diz Romanos 8:28. Aqui me utilizei do rodapé e todos os comentários, a não ser os primeiros, há 6 anos atrás, quando eu só queria mandar uma devocional de salmos, mandei o Salmo 1, depois o Salmo 2, agradecendo, porque tive uma forte infecção urinária, fui internado e depois a coisa se agravou um pouco. Quando eu saí, um pouco ou muito, né? Quando eu saí, eu falei, poxa, os irmãos abriram um grupo de oração, então eu vou agradecer mandando Salmo 1, Salmo 2. Quem diria que 6 anos e um mês depois eu ia dizer a vocês que do grupo de 50 a 70, hoje nós chegamos a 510.583 ouvintes. Ah, perdão. 517.228 é a nova estatística. Quem diria que de 50 a 70 pessoas que participavam do grupo orando, agora somos 517.228 ouvintes ou visualizadores. Às vezes é a mesma pessoa que escuta e depois visualiza, mas nós não temos como saber de cada um. Alguns podem ser frequentes na escuta ou na visualização, outros certamente entraram depois, como as 20 nações representadas hoje. Então, não sabemos. O fato é que essa obra prosperou grandemente e, por causa da graça e da misericórdia de Deus, porque grande é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Ficam aí os dois capítulos e eu repito, grande é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. E agradeço aos irmãos por ter acompanhado mais um livro que vai para o blog, hoje com a inserção de Ester 9 e 10. E quero avisar vocês, além do final de semana, nós devemos gastar mais um dia esvaziando o celular de mensagens, de figuras, de canções que nos mandam, porque ele está sobrecarregado e aí, às vezes, vai travando. Então, nós vamos gastar aí 1, 2, 3 dias para colocá-lo em ordem. Mas aí, quando voltarmos, voltamos com Mateus e voltamos com Jó. Tá bem? Que Deus abençoe cada irmão e irmã e você se inspire na festa de Purim. E migre para a festa da morte e ressurreição de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.